embora, hein? Plantou um pé de cume, que história é essa, Deus Unir? Não é mentira, velho. Nada a ver não, hein? Tá onde sou nessa porra dessas coisas aí, meu? No alto daquele cume. Daquele cume plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira. Quando vem a chuva fina, salpicos no cume caem. Pois é, né, velho? É foda, né? Plantou pé de cume, não deu nada, só chove e o cume não tem jeito, não. Ainda difícil. Pois é, eu sei, ó. Massa real, velho, pode crer, mano. O mato no cume cresce. Então quando cessa a chuva, no cume volta a alegria. Valeu, só brilhar de novo. Quebrando o cume, ô terra de nuns. Valeu, hein. Essa gatinha aí é minha namorada, rapaz. Tira o zóio, essa porra. Daquele cume plantei uma roseira. O vento no cume bate, a rosa no cume cheira.